O Concílio Vaticano II ensina que a Eucaristia como presença real é fonte e centro de toda a existência cristã. Fora da vivência eucarística, é impossível entender-se em profundidade o que seja ser discípulo, porque é verdadeiramente a Eucaristia que edifica a Igreja e é nela que se alimenta o sentido da fé do povo de Deus. A Eucaristia é o lugar de manifestação do Senhor ressuscitado que na fração do pão se revelou aos discípulos de Emaús. Foi nesse momento que eles o reconheceram. E hoje é nesse gesto que a Igreja continua a celebrar este encontro e esta presença. Compreende-se assim que seja a Eucaristia que edifica a Igreja como corpo de Cristo e alimenta nos cristãos o sentido da presença e da pertença como membros vivos do mesmo corpo, como parte viva e integrante na comunidade dos discípulos. Deixar que o Verbo de Deus nasça na alma de cada crente. Quando João Paulo II, colocando-se na tradição mística de São Bernardo, nos recorda, portanto, sem cansar, que nunca é demais louvar a Virgem Maria, e o Santo Padre vive desta quase ideia fixa, não é? É uma paixão, o totus tuus. E por isso está na linha de São Bernardo que dizia: De Maria nunca almoçates, nunca demais de Maria. De Maria nunca almoçates. Porquê? Porque, como ela diz no Magnificat, nunca é demais louvar a Deus pelas maravilhas que realiza na sua condição de serva. Ora, o que Nossa Senhora faz é louvar a Deus. Ela não fixa a atenção nela. Ela é um luar de passagem. É uma porta de passagem. É um caminho de passagem. Ela não fixa a atenção nela. É aquilo que tradicionalmente se dizia ad Jesum per Maria. Porque assim foi na história da salvação. Foi através de Nossa Senhora que o Verbo de Deus nasceu. E na experiência da fé é a mesma coisa, é através de Maria que nós acedemos ao conhecimento do seu Filho. Sendo que Maria, sendo o espelho da Igreja, nos remete para ela. É através da Igreja que nós chegamos ao caminho, que nós chegamos ao Redentor. A Igreja, como Maria, me dei o encontro com os curiosos. Porque ela é o espelho no qual a Igreja e cada cristão se sente perfeitamente refletido. Há outros dois aspectos que apenas aqui menciono, que são muito importantes no Magistério de João Paulo II, sobre a Eucaristia e na sua relação à Nossa Senhora, que é a dimensão de adoração e a natureza sacrificial da Eucaristia. Também a adoração encontra-se na Escola de Maria. Na Escola de Maria nós aprendemos a adorar. É a sua atitude existencial do magnífico. Do que é o magnífico é o ato admirável da adoração. Só ele é grande e ele se dignou olhar para a humilde condição da sua serva. O homem é grande quando adora. O homem é grande quando prostrado por terra adora o Senhor. O homem é grande quando dos joelhos adora aquele que nos engrandece, porque nos eleva à sua intimidade. Quanto ao outro aspecto, a dimensão sacrificial da Eucaristia, que o Santo Padre sublinha aqui, dando esta noção à leitura que nos fazia Santo Agostinho. O que é o sacrifício? É o ato pelo qual se torna uma realidade santa. É o ato pelo qual se torna uma realidade sagrada. Ora, o que é que torna santa uma realidade? O que é que torna sagrada uma realidade? Só Deus pode santificar. Só Deus pode tornar sagrada. E por isso o sacrifício é oferecer-se o homem a Deus, tal como ele é, para que, sendo acolhido por Deus, seja envolvido no seu amor, que santifica. E por isso o sacrifício por excelência é a oblação existencial da própria vida, numa entrega total e radical a Deus. É o fiat da Virgem Maria, é o amen eucarístico. E por isso, de novo, também a Nossa Senhora está de novo aqui a ensinar-nos o sacrifício, na sua atitude de disponibilidade e de consagração no fiat da Anunciação, até o Stabat Mater da cruz. E é nesta atitude adorativa e sacrificante, mediante a oblação, mediante a santificação, que ela continua a sua solicitude materna a assistir à Igreja ao longo dos tempos. Concluindo, o facto de nos encontrarmos aqui em Fátima permite-nos verificar todos estes elementos. Na mensagem que deixou aos pastorinhos e por eles a todos nós, o que se nota é a mesma solicitude que teve nas bodas de Caná, quando recomendava aos servos que fizessem tudo o que ele lhes dissesse. E na oração que insistentemente recomendou aqui, o terço, o rosário, designando-se a si mesmo como a senhora do rosário, aí encontramos a mesma pedagogia materna, de nos conduzir ao seu filho, pelo caminho mais curto e acessível a todos, para encontrarem a paz. Porque nesta oração simples se aprende e se diz a linguagem do amor. E o amor único e verdadeiro é aquele no qual nós participamos na Eucaristia e por ela na Trindade. Mas recorda-nos também algo de muito importante, a necessidade de estarmos com ela na comunidade dos discípulos, isto é, na Igreja. Na escola de Maria é a escola da Igreja, é o sentir é como a Eclésia. Porque é aí que ela está com os seus discípulos, como diz os Atos dos Apóstolos, e a Mãe de Jesus estava com eles. De Maria nunquam satis, era a questão de São Bernardo, é o tema recorrente, sempre presente em João Paulo II? Eu penso que sim. De Maria nunquam satis, porque nunca será demais contemplarmos o espelho, a imagem que nos recorda a nossa identidade. Somos filhos, somos seus filhos, somos filhos da Igreja, somos filhos de Deus. Porque ela é a figura excelsa da Igreja, ela é o lugar e o caminho onde é possível encontrar o Senhor e nele a salvação e a vida, e nele a paz.